Siri MC. Hey! E a todas as gatinhas reggaetoneiras do Brasil. A Siri MC. Eu tô chegando, tô na pista, quero curtição. Não, eu sou DJ, só pro reggaeton. Trago várias gatinhas de sainha rebolando, descendo até o chão. E eu tô gostando, quero ver quebrando, morando aqui na guia. Desce, rebola, loirinha, salvadinha, me faz perder a linha, recada até o chão. Quero curtição, aumenta o seu DJ. Solta o reggaeton, cabe várias gatinhas. Se tivesse as fãs do reggaeton.